outras formas de se viver. Andando sempre no mesmo lugar, pareço andar em círculos, vivendo num cotidiano duvidoso, nesse plano retangular. Forma, procuro encontrar a minha também. Se tudo à minha volta tem sua forma, procuro encontrar a minha também. Procuro encontrar a minha também.